Olá, olá, ouvintes do Fuleiros Pop, eu sou a Ana Dias e está começando mais um Pop Drops. E pra quem tá pegando o bonde andando, Pop Drops nada mais é do que o que a gente consumiu de material referente a filmes, séries, essas coisas durante a semana. E a gente vai aqui dar o review do que a gente achou em 10 minutinhos. E o sorteado dessa vez foi Aquaman, é um filme... Foi dirigido por James Wan, que também dirige filmes como Invocação do Mal, Annabelle, A Freira. E também tem o dedinho de Zack Snyder nele como produtor executivo, junto com Deborah Snyder, que é a esposa dele. O elenco tem nomes conhecidos como Willem Dafoe, que é o Vulko. Tem a Nicole Kidman, que é a Atlanta, que é a mãe do Aquaman, que no caso é o Arthur Curry. E também tem Amber Heard como Mera. Tá, e claro que tem Jason Momoa como Aquaman, que foi uma coisa maravilhosa. O filme, ele tem uma duração de 2 horas e 24 minutos, que a gente que passa que nem vê, que o filme realmente te envolve e você passa voando, né? Você consegue assistir o filme assim, pensa que não, você tá na sala de cinema, nossa, já acabou e tal. E o filme, a sinopse do filme é basicamente Arthur Curry, que ele é o filho de um humano com uma cidadã de Atlantis, que na verdade é uma rainha. E ele sai em busca do tridente lá do rei, que ele tem poderes místicos e tal. E é uma arma muito poderosa que ele vai usar para derrotar o seu irmão do poder, o Orm, que é o mestre dos oceanos. Que vai impedir assim o plano dele de estar declarando guerra à superfície. Falando esteticamente do filme, é um filme muito bonito de se ver, de olhar, principalmente que a predominância é os oceanos, então aí já dá uma ajuda mais no filme, porque o oceano é um negócio maravilhoso, mas os efeitos especiais, por exemplo, são incríveis, estão muito bons, a estética do filme, a Atlantis, quando você olha assim pra ela, quando passa a imagem da Atlantis, da primeira imagem de Atlantis, é muito bonito e não tá aquela coisa artificial demais, entendeu? Aí tá muito bonito, os efeitos especiais estão muito bons. E uma coisa que eu achei muito interessante em relação a essa estética do filme, mostrada aquelas partículazinhas, quando você tira uma foto, quando você tá embaixo da água e abre o olho, e tem aquelas partículazinhas na água. E eles também deixaram isso, que foi muito interessante, que deixou o filme muito real, e como se tivesse mesmo no fundo do mar e tal, e tava gravando assim. Que foi maravilhoso. Uma coisa muito boa também que eu gostei bastante foi a Mera. A Mera tava incrível, ela tava incrível como Mera. Eu gostei muito, particularmente porque ela não foi mostrada apenas como uma mera coadjuvante, só a namorada do Aquaman lá. Não, ela foi mostrada ela com mais força, com presença, mostrando força física e também muita inteligência também. Na cena, por exemplo, a primeira cena de ação lá em que o Aquaman tá levando uma surra do irmão, por exemplo, ela que tá salvando ele, ela que tira ele dessa encurralada, porque ele foi lá todo arrogante, como se ele fosse o fodão da galáxia, e ia derrotar, ia ganhar e tudo. Porque tem sempre isso também nos filmes, do herói do filme mostrar que ele pode e quebrar a cara no primeiro momento. E foi nesse momento que ele quebrou a cara que a Mera salvou ele. Uma cena muito legal que passa lá é durante... Eles estão na Sicília, na Itália. E tá tendo... tem muita cena de ação nessa parte, que eles estão lutando lá contra a Raia Negra, que é o inimigo... O arco inimigo do Aquaman, né? Que a Raia Negra também é muito legal, tem motivação também. Porque ele... O Aquaman, no início do filme, ele deixou de salvar o pai dele porque ele simplesmente não quis. O Arraia Negra é um mercenário que o pai dele morreu e o Aquaman não salvou, e ele ficou com muito ódio do Aquaman e tal, se tornou o arco inimigo do Aquaman. Mas voltando à cena da Sicília lá, tem muita cena de ação lá. A Mera tá incrível, tá lutando, e eu gostei muito porque mostra que ela não tá lá só pra isso, só pra ser a esposa do Aquaman, a namorada do Aquaman. E uma cena que me deixou muito... A que eu gostei muito em relação a Mera foi uma cena em que ela tá numa adega de vinhos lá. Tá numa adega lá. E ela usa o vinho lá pra usar como arma. Que ela mostrou um negócio. Ah, eu achei incrível. Mostrou um negócio, uma coisa muito bonita dela. Usando aquela força dela, que ela tem uma força telecinética, que ela controla muito, uma telepatia lá, que ela controla a água mentalmente. E ela usa o vinho dessa adega como uma arma. Foi uma cena maravilhosa e mostrou a força dela, força física dela, e foi incrível. E falando de Mera e de mulher, de representatividade, essas coisas, uma coisa que me deixou a desejar no filme foi porque eu não vi ele passando no teste de Bechdel. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu não vi quando ela teve uma interação lá com a Atlana, quando elas conversaram lá, eu não vi ela falando outra coisa que não fosse do Aquaman ou de um homem. Então, acredito que eles não tenham passado no teste de Bechdel. E sobre o Aquaman e a Mera juntos, eles funcionaram. Jason Momoa e a Amber Heard tava com uma interação muito boa. Eu gostei, pelo menos eu gostei. E eu acredito que eles tenham forçado um pouco daquela coisa de casal que se amam e se odeiam, tipo, tá brigando e tá ficando junto mesmo assim. Aquela coisinha, aquele joguinho de briguinhas de casal que eu acredito que eles tenham forçado muito. Foi um clichêzinho que eu não curti muito. Mas ainda assim a interação tava muito boa. As piadas que a DC vem tentando, todo mundo tá sabendo que a DC vem tentando colocar piadas nos filmes para deixar ele mais suave, para a galera curtir mais. O que eles não, o que eu acho, na minha humilde opinião, que eles não acertaram em Esquadrão Suicida, eles acertaram em Aquaman. Uma coisa que eu achei que eles acertaram sim. E falando agora sobre o vilão do filme, que é o meio-irmão do Arthur, vulgo Aquaman. A motivação dele é real. A gente entende o porquê dele tá querendo declarar guerra à superfície, né? Porque tá todo mundo cansado de saber que o ser humano faz dos oceanos um banheiro, um lixão, para jogar os lixos que a gente tem, a gente joga tudo na água e tá todo mundo cansado de saber disso. E ele declara guerra por causa disso, porque a superfície fazendo isso, eles estão poluindo rios, logo eles vão acabar intoxicando a população de Atlantis. Daí ele declarar guerra não é um negócio, tá todo mundo que é isso que acontece mesmo, que tá acontecendo. A gente se pega concordando com ele que tá mesmo errado, que as pessoas estão fazendo isso e a gente concorda com ele, tá falando, afinal ele simplesmente tem uma motivação real para poder estar querendo declarar guerra para a superfície. É uma coisa que a gente concorda mesmo com ele, que não vai ter jeito. Ele é um vilão com motivação e isso é uma coisa maravilhosa. E é isso, pessoal. Esse foi o review do Aquaman que eu tive, a minha impressão que eu tive quando eu vi o filme. Eu gostei muito e espero que vocês assistam. Tá muito bom, eu gostei bastante. Foi uma coisa. Eu acredito que a DC tenha acertado. Eles erraram em Esquadrão Suicida, Liga da Justiça também não foi muito boa, mas eles acertaram muito bem em Aquaman.